favor, chuva ruim. Não molhe mais o meu amor assim, nananana. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Yeah! Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. E chove, e chove, e chove, chove chuva. Chove sem parar, capotídeo, chove chuva. Chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece pra Deus, Jorge Benjor, pra chuva parar, parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro, é belo. Por favor, chuva ruim, não, não molhe mais o meu amor assim, nananana. Por favor, chuva